8 de Januária. Ou faça o seu orçamento direto pelo nosso WhatsApp 999753248. Óticas Guedes. Agora você tem onde confiar a sua visão aqui mesmo em Januária. Corre e venha ver de perto. Ô Paulo, o sabonete barba timão Apidermo é um sucesso na farmácia São Lucas, meu filho. É verdade, Severino. O sabonete barba timão Apidermo é um dos melhores tratamentos de pele sem verusca. Ô Paulo, quem não conhece, precisa conhecer. Ele penetra na pele, clareando doença da pele com psoríase, micose, dermatite em geral. E ainda elimina as verruguinhas. É isso mesmo, Severusca. Gente, esse sabonete é milagroso mesmo. O sabonete barba, timão, Apiderme, você só encontra na farmácia São Lucas. Passa lá, homem de Deus. É isso aí, Palinho. Passa lá, gente. A sua rádio. A sua rádio. Sempre no ar. Você foi embora pra ser o quê? Pra ser eles, não foi? Então seja esse. A esperança é você sair. Beijama a boca nos primeiros 10 minutos. Que aí eu pego o ódio da sua cara. E se volta sendo bagunça, mais um cara inseguro. O que esconde lá nessa levada? Cê vai ser o meu talvez pra sempre. Porque aqui a gente briga, cê vai embora, mas lá fora cê respeita. Não beije, não beija a gente. Cê tá frenando a minha vida porque você não sabe o que sente. Cê foi embora pra seis. Cê foi embora pra sumir, some. O que cê tá fazendo com a minha vida é putaria, me desculpa, não tem outro nome. Cê foi embora pra seis. Cê foi embora, então desaparece. O que a gente já passou dos 30, cê não é mais uma menina, eu não sou moleque. Cê foi embora pra seis. Cê foi embora pra sumir, some. O que cê tá fazendo com a minha vida é putaria, me desculpa, não tem outro nome. Cê foi embora pra seis. Cê foi embora, então desaparece. O que a gente já passou dos 30, cê não é mais uma menina, eu não sou moleque. Cresce. Bora pra seis e fica nesse. Chove não molha, sabe? E se continuar nessa levada, cê vai ser o meu talvez pra sempre. Porque aqui a gente briga, cê vai embora, mas lá fora cê respeita. Não beija e não beira a gente. Cê tá treinando a minha vida porque você não sabe o que sente. Cês sabem, já sabem. Cê foi embora pra seis, cê ganhei. Cê foi embora pra sumir, some. O que cê tá fazendo com a minha vida é putaria, me desculpa, não tem outro nome. Cê foi embora pra seis. Cê foi embora, então desaparece. O que a gente já passou dos 30, cê não é mais uma menina, eu não sou moleque. Cê foi embora pra seis. Cê foi embora pra sumir, some. O que cê tá fazendo com a minha vida é putaria, me desculpa, não tem outro nome. Cê foi embora pra seis. Cê foi embora, então desaparece. O que a gente já passou dos 30, cê não é mais uma menina, eu não sou moleque. Cresce. É pra lascar o coração. BH, essa é a pancada. Vai achando que cê me conhece, então começa a pegar leve. Não deixa eu ser o que cê merece. Quando que você perdeu o medo que tinha de me perder? Não faz amor se eu não vou até você. Se eu virar a chave, cê vai ver que eu não vou ter dó. Não queira o meu pior. Se no amor sobrou na saudade, eu sou bem melhor. que você perdeu o medo que tinha de me perder. Não faz amor se eu não vou até você. Se eu virar a chave, você vai ver que eu não vou ter dó. Não queira o meu pior. Se no amor se eu for na saudade, eu sou bem melhor. Meu tchau é uma vez só. Tô te avisando, ó. Se no amor se eu for na saudade, eu sou bem melhor. Que eu não vou ter dó. Não queira o meu pior. E o que? Se no amor se eu for, meu tchau é uma vez só. Tô te avisando, ó. Se no amor se eu for na saudade, eu sou bem melhor. Saudade, eu sou bem melhor. Não perca a hora com a 90,7. Confere aí, 9 horas e 27 minutos. Estamos apresentando Alternativa é Show. Oferecimento Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. A Ultra Popular é a rede de farmácias do tamanho do Brasil. Com lojas de norte a sul, a Ultra está conectada com cada brasileiro e presente em todos os momentos. Garantimos os menores preços nas melhores marcas, desde genéricos, produtos de perfumaria, linha infantil, cuidados pessoais e muito mais. Visite nossa loja, cobrimos qualquer oferta. Drogaria Ultra Popular, Rua Padre Henrique, esquina do Mercado, e Cônego Ramiro Leite, em frente à Albatroz. Disque entrega 3621-1132 e 99870-1132. Ultra Popular, mais barata do Brasil. Está precisando renovar seus óculos? Chegou a hora de cuidar da sua visão com quem entende do assunto. Nas óticas Liz Maria, você encontra óculos de grau e de sol com a qualidade que você merece, as melhores marcas e o menor prazo de entrega da região. Aqui nas óticas Liz Maria, seus óculos até 4 graus ficam prontos em apenas 30 minutos. Aqui, confiança e bom atendimento andam juntos e o preço cabe no seu bolso. Venha conferir de perto. Estamos em Montes Claros, Brasília de Minas, São Francisco e aqui em Januária, na Rua Padre Henrique, número 48, Centro. Óticas Liz Maria, tudo o que você queria. Olá, aqui é o deputado Gil Pereira. Mãe, é presença que acolhe, braço que aconchega, amor que edifica. Mãe, é exemplo que molda, força que nos encoraja, um coração que ama e compreende. A você, mãe, minha justa e merecida homenagem, meu carinho, respeito e gratidão. Parabéns! Feliz Dia das Mães! Você que tem débitos com a Prefeitura de Januária, presta atenção! Chegou a oportunidade que você esperava para ficar em dia. A Prefeitura lançou o Refis 2026 para ajudar você, pessoa física ou empresa, a regularizar seus débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025. E olha as vantagens! Pagando à vista, você tem 100% de desconto em juros e multas. E se precisar parcelar, também tem desconto, em até 6 vezes, sendo 2 vezes com 90%, 3 vezes com 80%, 4 vezes com 70%, 5 vezes com 60% e 6 vezes com 50%. É a chance de limpar seu nome e ficar tranquilo. Mas corre, o prazo vai só até 31 de maio de 2026. Negocie agora pelo portal Patier no site da Prefeitura. Não deixa para depois. Regularize sua situação e ajude Januária a crescer ainda mais. Você bem sabe. Rede Construir, Farmácia São Lucas, Saúde Farma, Farmácia Juliana, Oral Jan, Marmoraria Arte na Pedra, Novo Sorriso, Ideia Gráfica e Brindes apresentam. Seresta das Mães do SCC da Catedral. Dia 16 de maio, sábado, no Clube Jussara, às 21 horas. Animação, banda Los Chicos, tocando o melhor da Jovem Guarda e Maurílio Fernandes. Reservas de mesas na Farmácia São Lucas e na Secretaria da Catedral por apenas R$ 80. Patrocinadores. Alto Posto Central, O Boticário, Super N, Plotex Comunicação Visual, Restaurante Babalu e Mel Minifesta. Alô, Januária! Quer celular novo com preço que cabe no bolso? Na Loja Vivo tem ofertas especiais e parcelamento em até 21 vezes no cartão ou 30 vezes no carnê. E aceitamos o Brasil Card. Confira Motorola G15 por R$ 799,00. Samsung A17 5G por R$ 1.199,00. E iPhone 14 por R$ 3.688. E tem iPhone 17 à pronta entrega. Corre pra Loja Vivo e aproveite! Rua Padre Henrique, número 10, Centro. Eu comecei como mesário em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Quer grana, tá na mão. A Creditiva te oferece a solução. Aposentados do INSS, funcionários públicos, trabalhadores CLT. A Creditiva vai te ajudar. Temos empréstimo consignado com a menor taxa e liberamos até para quem não tem margem. Em Januária, procure a Creditiva na Rua Cesário Alvim, número 9 no centro, ao lado do Itaú. Fone WhatsApp 999242884. Atenção, está no ar o Minuto Implante Life. Doutor, eu vou poder voltar a comer de tudo quando eu colocar o implante dentário? Olha, a grande maioria das pessoas que procuram Implante Life é justamente porque não conseguem mais comer de tudo que tem na mesa. Não conseguem comer um churrasco, não conseguem morder uma maçã, por exemplo. A partir do momento em que você coloca os implantes dentários, você está com uma prótese de altíssima resistência e que vai permitir com que você mastigue muito melhor do que você mastigava antes. Essa prótese é de alta resistência. Além disso, todo o funcionamento do seu organismo vai melhorar, já que você vai conseguir triturar, mastigar os alimentos muito melhor do que você mastigava antes. Com toda certeza, o funcionamento do seu estômago, do seu intestino e também a trituração dos alimentos vão melhorar significativamente, tá bom? Vem para Implant Life que você vai conseguir mastigar tudo que você quiser. Grande abraço, hein? Implante Life, referência em implantes, em Januária, ao lado do supermercado Pague Pouco. WhatsApp 991321318. Mãe é cuidado, força e amor em cada detalhe da vida, desde os primeiros passos até a vida adulta. Cada momento carrega a dedicação de quem sempre esteve presente e a Super N está junto em cada fase. Está no conforto das roupas, trazendo leveza ao dia a dia, no trabalho e no cuidado com a saúde. E no lar? Ah, no lar. Traz aconchego em itens que acolhem, aquecem e transformam cada ambiente em carinho. Neste Dia das Mães, celebre quem sempre cuidou de tudo com amor. Retribua com carinho, aconchego e beleza. A Super N agradece por fazer parte dessa história. Deseja um lindo e feliz Mês das Mães. Super N Magazine, aberta de segunda a sexta até as 19 horas. E neste sábado, véspera do Dia das Mães, até as 18 horas. O médico hematologista Dr. Guilherme Freire, especialista em doenças do sangue, como anemias, alterações nas plaquetas, tromboses, sangramentos, investigação de câncer no sangue e aumento da ferritina, continua atendendo em seu consultório em Januária, na Rua Professor Manuel Ambrosio 551, em frente ao antigo BNB Clube. Agendamentos pelos telefones 3621 1362 ou 999-85-2155. Doutor Guilherme Freire, médico hematologista em Januária e região. Lojas Carajás, móveis e eletrodomésticos, tudo para o seu lar, o menor preço e garantia nas Lojas Carajás. Crediário é fácil. Tem mais variedade, tem tradição, tem mais qualidade. Lojas Carajás, são muitos anos vendendo felicidade. Clínica Consultas Já. Na Clínica Consultas Já, sua saúde digestiva ficou mais fácil. Contamos com gastroenterologista e coloproctologista. Realizamos endoscopia e colonoscopia com equipamentos modernos, equipe especializada e atendimento humanizado. Procedimentos seguros com preparo individualizado e laudos rápidos para o seu médico. Agende agora mesmo e garanta proteção e bem-estar para você e sua família. Ligue 3621-4011. Clínica Consultas Já. Em Januária, na Rua Coronel Serrão, 269 Centro. Clínica Consultas Já. Você está construindo ou reformando? A JM Vidros e Marmoraria tem tudo o que você precisa em um só lugar. Trabalhamos com marmoraria em geral, vidros temperados, esquadrias em alumínio, todos em geral, placas em ACM e lona, forro PVC. Peça agora o seu orçamento. 38 3513 0606, 389 9823 3243. Avenida Cônego Ramiro Leite, 2005, Jardim Daniel, aqui em Januária, em frente à Constru Nascimento. JM Vidros e Marmoraria, criando o que precisa. Chegou novidade em Januária. Agora ficou ainda mais fácil garantir seu gás de cozinha com economia. Na Drogaria Minas Brasil, você compra o Vale Gás Ultra Gás com preço promocional e usa quando precisar. Comprou hoje? Pode resgatar amanhã, mês que vem ou em até 3 meses. Sem preocupação, sem pressa e sempre economizando. Aproveite essa facilidade e passe já na Drogaria Minas Brasil para garantir o seu Vale Gás. Drogaria Minas Brasil. Cuidando de você e do seu bolso. Rua Padre Henrique, 151 Centro. Fone 3621-5990. Minas Brasil. Ô, minha gente boa das comunidades de Formosa, Tatuí, Umburana, Marreca, Sítio Noivo, Barreto Alegre, Nova Odessa, Bom Jantar e Lapão 2. Presta atenção nessa novidade, meu menino. A Ativa Net pediu pra falar pra vocês que já tá atendendo nessas comunidades, viu? A internet é 100% fibra ótica com qualidade de sinal do jeito que a nossa gente merece. Vai, Severino, então não perde tempo não, meu povo. Liga agora e peça já sua instalação nos telefones 99893-2720 ou 99929-2171. Ativa Net, conectando você da zona rural com o mundo. Atenção Januária, o neurologista Dr. Joaquim Guimarães comunica que está atendendo em novo endereço. Agora, suas consultas e o exame de eletroencefalograma serão realizados na clínica de fisioterapia da doutora Marijara Magalhães, na Rua Coronel Cassiano, número 77, bem no centro. Atendimento para todas as idades. Agende agora pelo WhatsApp 38-3621-4692. Doutor Joaquim Guimarães, cuidando do seu bem-estar. Na Alternativa FM. A música não para. Hora certinha aqui pra você na Alternativa. 9h39. Hoje o programa Alternativa Show está sendo apresentado aqui, gente, em frente à loja Aveloz. A inauguração da Aveloz Motos aqui em Januária. Gente, corre pra cá, vem conhecer. Você que ama motos, tá afim de adquirir sua moto agora? Passa aqui na Aveloz, gente. Motos lindas, maravilhosas. Aquele modelo lindo, um design perfeito e mais a robustez. Vou falar um pouquinho aqui das motos pra vocês. Olha, tem a Z1, aquele dia da economia perfeita para o seu dia a dia, com painel digital, entrada USB, olha que diferencial, hein? E aquele consumo que faz seu bolso sorrir. E o preço? Aquele precinho, gente, saindo a 10.980. Tem também a Z125 Alpha, potência e conforto na medida certa, câmbio semiautomático e um design que não passa despercebido. Aquele precinho, 13.980. E a minha preferida, que é a Z160 Extreme. Para quem tem espírito de aventura, um trail robusto, completa, com protetor de carenagem e iluminação full LED para encarar qualquer desafio. Isso é moto demais, gente. Corre pra cá, vem conhecer essas motos e olha, A Veloz oferece também assistência técnica para vocês. Tem todas as peças, tudo pronto, entrega, tá? Perfeito, maravilhoso. Basta você vir para cá para conhecer. Tem ótimas condições de pagamento também. Tem consórcio. Tudo isso para você, gente. Dando sequência à nossa programação, a gente tem aquele som do CNCO, Zé Felipe, Tão Fácil. Tus ojos me miren y que tus labios me besen para que nunca me olvides. Dime qué te parece. Vai ser tão fácil pra mim, vai ser tão fácil ganhar o seu coração, te encher de ilusão. Vai ser tão fácil pra você, vai ser tão fácil ganhar o meu coração, me encher de ilusão. Porque tu me miras e eu sinto o mesmo que tu. Quando te miro, sinto que me estou enamorando. Quando você me olha e eu sinto esse amor por você. Quando eu te vejo, sinto que eu estou me apaixonando. De ti me estou enamorando, não sei o que está passando. Creo que são tus ojos que me estão hechizando. Me tienes loco. Me tienes a tus pies. Desde que eu te conheci, eu fiquei mais que apaixonado. Fico louco com teu jeito de menina. Me deixa doido, mexe com meu coração. Não demora pra me dar o seu amor. É você, eu só quero amar você. Eu vou parar o tempo pra que esse amor seja eterno. E só contigo, só não quero estar contigo. Quero detener. Quando você me olha e eu sinto esse amor por você. Quando eu te vejo, sinto que eu estou me apaixonando. Porque tu me miras e eu sinto o mesmo que tu. Quando te miro, sinto que me estou enamorando. Será tus ojos, será tu pelo, ese perfume que está en tu cuerpo. Sueño de que no despierto. Cuando te acercas te quiero besar. Não dá pra aguentar, não dá pra esperar. Não dá pra aguentar, eu te quero só pra mim. Tudo virou ao te conhecer. E agora eu só quero você. É você, eu só quero amar você. Eu vou parar o tempo pra que esse amor seja eterno. Carro de som, cê tá com a boca ocupada. Sexta-feira, quem tá solteira nunca fica em casa. Você tá solteira, já deve estar no meio da bagaça. Mentindo pra quem tá em volta, que a gente não volta. Que foi botando sua boca pra jogo, que me jogou fora. Mas acompanhado ou não, com cerveja ou sem cerveja, eu nunca saio da sua cabeça. Cê tá nos carros de som, cê tá com a boca ocupada. Tá chorando de pé junto que esqueceu de nós. Mas quando solta meu nome, tá no seu brilho some. Cê muda o semblante até seu tom de voz. É sempre o assunto que dói, o assunto que dói, dói, dói, dói. quem tá solteira nunca fica em casa. E você tá solteira, já deve estar no meio da bagaça, mentindo pra quem tá em volta que a gente não volta. Que foi botando sua boca pra jogo que me jogou fora. Mas acompanhado ou não, com cerveja ou sem cerveja, eu nunca saio da sua cabeça. Cê tá nos carros de som, cê tá com a boca ocupada, tá jurando de pé junto que esqueceu de nós. Mas quando solta meu nome, a hora o seu brilho some, cê muda o semblante até seu tom de voz. Eu vou ser sempre o assunto que dói, o assunto que dói, dói, dói, dói. Cê tá nos carros de som, cê tá com a boca ocupada, tá jurando de pé junto que esqueceu de nós. Mas quando solta meu nome, na hora o seu brilho some, cê muda o semblante até seu tom de voz. Eu vou ser sempre o assunto que dói, o assunto que dói, dói, dói. Ninguém fica em casa, não. Tá na Alternativa! Tá bom demais! Alternativa 947. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Família, pode confiar. O melhor atendimento e o menor preço da cidade. Aqui em Januária ninguém vai superar. Entrega rápida e grátis chegou pra facilitar. É só chamar no zap que a farmácia vai chegar. Farmácia do Trabalhador, cuidando de você e da sua família. O melhor atendimento e a entrega mais rápida de Januária. Ligue agora, 99805-2008. Atenção torcida, a Dotcom convoca você para a maior jogada desta temporada. Preparado para o Hexa? Então prepara o coração, porque a oferta é imbatível. 6 meses de internet grátis. É isso mesmo, meio ano de conexão por conta da Dotcom, se o Brasil for campeão. É velocidade de fibra com preço zero na fatura. Não fica de fora dessa corrente. Ligue 0800-038-1000 e assine já. Consulte condições em nossas lojas. Dotcom rumo ao Hexa. Sua internet na velocidade do título. Comece o dia cuidando de você. O Laboratório Avelar abre às 6 horas da manhã para que os seus exames sejam feitos antes de qualquer compromisso. E pensando em levar ainda mais conforto e agilidade, o Laboratório Avelar vai até você, no conforto da sua casa, realizar a sua coleta. E se você mora na zona rural, o Laboratório Avelar não esqueceu de você. Também realizamos coleta domiciliar na sua comunidade, sítio ou fazenda. Ligue agora, 998-84-4744 ou visite-nos na Avenida Itapirá Saba, número 300, Centro. E agende os seus exames. Laboratório Avelar, cuidar de você é a nossa prioridade. Ótica Januária. Há mais de 4 décadas cuidando da sua visão. Compre óculos, lentes e armações com a entrega mais rápida da região e pague em até 24 vezes no crediário. É isso mesmo. Compre os seus óculos parcelado em até 24 vezes. Procure uma filial em Januária, Itacarambi, Manga, Montalvânia ou São Francisco e garanta ainda o seu óculos com desconto super especial no pagamento à vista. Ótica Januária. Faça um orçamento e comprove o melhor preço. 3621-2210 ou 99199-0 547. Agendamos a sua consulta. Ótica Januária. 3621-2210. A Rede Albatroz preparou ofertas especiais para você presentear quem merece todo o amor do mundo. Tem pijamas, lingeries, bolsas, kits lindos para presente e muito mais. Tudo com qualidade, beleza e aquele carinho que toda mãe merece receber. Na Rede Albatroz tem o presente perfeito para tornar o Dia das Mães ainda mais especial. Estamos esperando você. Rede Albatroz. Carinho, beleza e conforto em cada detalhe. O Laboratório Santa Clara é referência em análises clínicas em todo o norte de Minas Gerais. Temos o certificado ISO 9001 e garantimos resultados com rapidez e precisão. O Laboratório Santa Clara conta com uma super equipe de colaboradores sempre para lhe atender bem. Você pode ligar e agendar uma coleta e pegar o resultado online no conforto de sua casa. Além disso, você pode sempre contar com os nossos descontos especiais. Laboratório Santa Clara Januária, em frente ao antigo BNB. Rua Professor Manuel Ambrósio, 3621-5075. A Veloz Concessionária está chegando a Januária, com toda a potência para realizar os seus sonhos sobre duas rodas, trazendo os melhores lançamentos em motos do mercado, com preços e condições especiais, facilidade no pagamento e agilidade na aprovação, motos à pronta entrega para você já sair rodando, assistência técnica especializada e peças de reposição com preços arrasadores. Grande inauguração dia 9 de maio, às 9 horas da manhã. A Veloz Concessionária, em breve na rua Coronel Serrão, 950, próximo de Cascavel. Contato 38 99104 9446. Bora então falar do supermercado Mega Feira. Pra você que tá buscando a melhor carne aí pro seu dia a dia, então pra aquele churrascão especial, o açougue do supermercado Mega Feira é o lugar perfeito pra isso. Olha, lá tem carnes fresquinhas com corte do jeitinho que você gosta. Coxa mole, R$ 39,99 o quilo. Tem costela bovina, o quilo saindo a R$ 19,99. Para tudo, litro, R$ 12,99. Cerveja Antártica, latão, R$ 45,99 a caixa. Ação Faísca, 15 quilos, R$ 59,99. Além também do açougue, tem tudo para sua feira do mês. Supermercados Mega Feira, em Januária, na Cônego Ramiro Leite, parte alta da cidade, no centro, no fundo da CEMIG. A médica reumatologista doutora Vitória Dalmoro, especialista em dores articulares, atende no seu consultório em Januária e também em Montes Claros. Tratamentos de doenças como artrose, artrite reumatoide, lúpus, gota, tendinite, fibromialgia e osteoporose. Agende a sua consulta em Januária pelos telefones 3621 1362 ou 99985-2155. Rua Professor Manuel Ambrósio, 551, em Montes Claros, 3214-2222 ou 99165-1994, no edifício Medical Center, sala 1603. Doutora Vitória Dalmoro, a reumatologia ao alcance das suas mãos. Quem é cliente com Net Mais ganha Wi-Fi gratuito em espaços públicos. É isso mesmo. Agora você se conecta gratuitamente nas praças Getúlio Vargas, Tiradentes, Castilho, Lagoa do Velho Chico e no Cais. Para conectar é simples. Entre em contato com os canais de atendimento ao cliente e solicite o seu usuário e senha. E navegue com total segurança nos locais públicos. Mas isto é somente para clientes. Agora a internet da sua casa acompanha você pela cidade. Conecte Mais, conectando você em todo lugar. Você está pronto para dar um toque de cor à sua vida? Na Rede Construir você encontra tudo o que precisa para transformar seus projetos em realidade. Nossas tintas são conhecidas pela durabilidade e pela qualidade superior, garantindo resultados impecáveis em cada aplicação. Visite nossa loja hoje mesmo e descubra por que somos a escolha preferida de quem entende de pintura. Estamos com duas lojas para melhor atender: Rua Coronel Serrão, 301 Centro e Avenida 6225, Alto dos Poções. Rede Construir. Atenção, você da região do Riacho da Cruz, Riacho Novo, Jatobá, Agreste, Levinópolis, Catanduva, Parapitanga, Ovo Dema, Fabião, Retiro e Brejal. A Upstart é a provedora de internet que atende toda essa região com qualidade, preço sem surpresas, suporte técnico e conexão estável. Entre em contato no zap 998-29-8126. Vou repetir, 998-29-8126 e faça uma consulta. A Upstart fica no Riacho da Cruz. Ligue agora. Sou a assistente. Quero uma carreira com ação, operações militares e crescimento profissional. Analisando, o caminho da liderança operacional começa na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESPCEX. A tenente Bruna Plentes, por exemplo, pode ser sua inspiração. Ela se tornou a primeira oficial combatente a ter o curso de operações na selva. Como sigo o caminho da tenente Bruna? Inscreva-se no concurso da ESPCEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Se você procura por variedade, menor preço, Supermercados Caribé é a sua melhor opção. O lugar certo do seu dia a dia é no Caribé Supermercado. Qualidade e preços baixos um mês todo. E você ainda conta com um amplo estacionamento, carnes selecionadas, pão quentinho, frutas e verduras frescas e um ambiente climatizado e acolhedor para saborear um delicioso café colonial, um almoço self-service, uma feijoada tradicional aos sábados ou um happy hour com os amigos às quartas. Super Caribé, trazendo momentos e sabores para o seu dia a dia. Praça Raul Soares, 19 no centro. Maior barato. Supermercados Caribé. Atenção, Januária e região. A Clínica Oftalmológica Luciano Nasser está com uma grande novidade. Agora atendemos os planos São Lucas, IPSM, Aurora e Ipzeng. Mais comodidade e facilidade para você cuidar dos seus olhos com excelentes profissionais. Agende sua consulta pelo telefone 38-3221-3222. Clínica Oftalmológica Luciano Nasser, em Januária, na rua Conde Marinho 140 Centro, devolvendo o brilho na vida das pessoas. Todo mundo tá ligado. 90,7. É show. Puxa uma pessoa no seu rádio. E olha, gente, Estúdio Móvel hoje da Alternativa FM, aqui em frente à loja Aveloz. A espera acabou, hein? A Aveloz chegou com tudo aqui na nossa cidade, trazendo economia, estilo e aquela liberdade que a gente ama. Se você quer fugir do posto de gasolina e rodar com o que há de mais moderno, a sua nova moto 0KM está aqui na Aveloz. Por que comprar usada, gente? Dá para você comprar uma nova, com o preço daquela usadinha lá que você estava querendo, hein? Corre aqui para conferir de perto as máquinas que estão conquistando o Brasil. Tem aqui, gente, a Z1, a queridinha da economia perfeita para o seu dia a dia, aquele painel digital, entrada USB e aquele consumo que faz seu bolso sorrir, hein? A Z125 Alpha, potência e conforto na medida certa para você, câmbio semiautomático, aquele design que não passa despercebido, hein? Temos também a Z160 Extreme, para quem tem espírito de aventura, uma trail robusta, completa, com protetor de carenagem, um diferencial, hein? Tem iluminação full LED para encarar qualquer desafio, então não fique de fora. Não fique só no desejo. Passe aqui na loja, escolha o modelo que é a sua cara e saia acelerando sua Veloz novinha. Inauguração hoje aqui em Januária. A gente vai falar aqui com o pessoal que traz mais novidades aqui pra gente. E aí, bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Uma satisfação muito grande. Meu nome é Thiago, sou gestor aqui da marca Veloz no estado de Minas Gerais. E é com muita satisfação que a gente vem trazer a quinta marca que mais emplaca motos em todo o país. Uma vez que estamos em 40% do território nacional, entramos agora gradativamente no estado de Minas Gerais. Então, toda a população de Januária está convidada para conhecer todos os nossos modelos, a forma de pagamento, entrada, financiamento, consórcio, enfim, todo o know-how que a gente tem para tá atendendo toda a população de Januária, ok? Ok, olha, Thiago, eu acho que Januária só tem a agradecer. Acabei de falar com o pessoal aqui, com o Altemar e também com o Breno, que Januária vive mais em cima de duas rodas, devido ao conforto, devido também à economia. Então, assim, a Veloz trouxe três modelos de motos que atende perfeitamente a região, sabe? A gente está gostando bastante dos modelos. Eu quero convidar o pessoal de casa para vir aqui na loja. Gente, vem cá. Aquele atendimento personalizado para você, vem conhecer as motos, dá para fazer o test drive também, né, Thiago? Muito correto. E vale lembrar que além desses três modelos que você salientou, ainda tem uma novidade para chegar no decorrer do ano, que é a Bravo 170, correto, Breno? Essa moto a gente aposta muito, que vai ter muita aceitação e vai ter Januário em duas rodas cada vez mais com a marca Aveloz. Estamos aqui, vale frisar também que temos peças de reposição, o cliente pode ter segurança e confiança na marca que nós temos pronto atendimento, peça de posição rápida e preços muito acessíveis e mais justos para atender toda a população de Januária. Então, todo mundo que trabalha com teleentrega ou precisa de moto para passear ou a trabalho, vem conhecer nossos modelos. Eu tenho certeza que temos um que vai poder atender você, com certeza. Olha, você que está em casa, não fica só no desejo, não. Passa aqui na loja, escolhe o modelo que é a sua cara e já sai aqui acelerando sua Avalos novinha. Valeu, Thiago. Valeu, gente. Sua boca mente, eu só queria os seus beijos lentamente. Chorei, eu sei que sentimento não se cobra, mas a paixão cegou meus olhos e o coração. Quem só me fez chorar? Tu, seu amor me fez tão mal. Mas eu só sei amar. Tu, mas eu só sei querer. Tu, seu amor é surreal. Eu não sabia que a sua boca mente. Eu só queria os seus beijos lentamente. Se cobra, mas a paixão cegou meus olhos e o coração. Quem só me fez chorar? Tu, quem só me fez beber? Tu, seu amor me fez tão mal. Mas eu só sei amar. Tu, mas eu só sei querer. Sem nenhuma regra, bem melhor. E eu tô gostando, ganhando mais intimidade, aos poucos ficando à vontade, vivendo finalmente um sonho a dois. Amor igual ao de cinema, me vejo lá naquela cena, nós dois dançando ali no meio do a gente vai girando, seu olhar me desconcerta. Na cabeça rola um filme, aquele beijo vem na hora certa. Seu nome é felicidade, seu beijo é realidade, seu jeito apaixonante me ganhou. Seu nome é felicidade. A gente se completa como dominó e vai se amando. Seu jogo sem nenhuma regra é bem melhor. E eu tô gostando. Ganhando mais intimidade, aos poucos ficando à vontade, vivendo finalmente um sonho a dois. Amor igual ao de cinema. Me vejo lá naquela cena, nós dois dançando ali no meio do salão. Enquanto a gente vai girando, seu olhar me desconcerta. Na cabeça passa um filme, aquele beijo bem na hora certa. Seu nome é felicidade, seu beijo é a raridade, seu jeito apaixonante me ganhou. Meu coração é teu pra sempre, e o seu é meu daqui pra frente. Se completa como dominó e vai se amando. Conheça a nova unidade do Hospital de Olhos do Norte de Minas em Januária. Hospital de Olhos do Norte de Minas informa a hora certa. 10:08. Atenção, beneficiários do IPSENG. O Hospital de Olhos do Norte de Minas informa. Temos cotas disponíveis nesse mês para consultas e cirurgias oftalmológicas. Se você é beneficiário do IPSENG, aproveite essa oportunidade para cuidar da sua visão com qualidade e segurança. Agende agora pelo telefone 38-3513-0059. Hospital de Olhos do Norte de Minas. Rua Professor Manuel Ambrósio, no antigo BNB Clube, em Januária. Hospital de Olhos do Norte de Minas. Cuidando da sua visão com excelência. Online com a notícia. Online com a notícia. Alternativa Notícias. E um jovem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Eldorado, na cidade de São Francisco. Uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento quando visualizou várias pessoas em atitude suspeita em frente a uma escola pública. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu, deixando para trás uma bicicleta e uma sacola. Enquanto parte da equipe permaneceu realizando abordagens no local, outros militares iniciaram perseguição ao homem, que foi alcançado na Rua 8 após invadir o quintal de uma residência na tentativa de escapar. Na sacola deixada pelo suspeito, os policiais localizaram 43 buchas de maconha, além de uma porção maior da mesma substância e uma bomba de encher pneu de bicicleta. Inicialmente, ele negou ser o proprietário dos entorpecentes, assumindo apenas a posse da bicicleta e da bomba de ar. Posteriormente, o homem confessou ter adquirido a droga para revendê-la a colegas de trabalho. A PM não informou qual era a ocupação dele. Também foram realizadas buscas na residência do suspeito, lá no bairro São Lucas, mas nenhum outro material ilícito foi encontrado. O homem foi encaminhado para a delegacia juntamente com o material apreendido. Alternativa das horas. 10 minutos, a gente volta com mais notícias às 11. Online com a notícia. Online com a notícia. Alternativa Notícias. Está precisando renovar seus óculos? Chegou a hora de cuidar da sua visão com quem entende do assunto. Nas óticas Liz Maria, você encontra óculos de grau de sol com a qualidade que você merece, as melhores marcas e o menor prazo de entrega da região. Aqui nas óticas Liz Maria, seus óculos até 4 graus ficam prontos em apenas 30 minutos. Aqui, confiança e bom atendimento andam juntos e o preço cabe no seu bolso. Venha conferir de perto. Estamos em Montes Claros, Brasília de Minas, São Francisco e aqui em Januária, na Rua Padre Henrique, número 48, Centro. Óticas Liz Maria, tudo o que você queria. Consultório Santa Luzia de Januária, inovando sempre. Informa que está em novo endereço, agora Rua Coronel Serrão, número 48. Ambiente totalmente novo, confortável e equipamentos super modernos. Mapeamento de retina, tonometria, topografia corneana, campo visual computadorizado, refração ocular, cunioscopia. Atendemos diversos convênios com médicos, cirurgiões e especialistas em catarata. Consultório Santa Luzia de Januária, agora na Rua Coronel Serrão, número 48. Fone 3621-2367 ou 99847-2367. Mãe, eu quis um tempo pra recomeçar. O Dia das Mães está chegando e o presente perfeito está na Loja Charmosa. Blusas, vestidos, saias, calças, shorts, tênis, sandálias, bolsas e acessórios pra encantar todos os estilos. Com os melhores preços de Januária e região. Aproveite os descontos à vista ou parcele em até 12 vezes no cartão. E nas compras a prazo, dividimos em até 6 vezes na promissória sem acréscimo e sem entrada. Neste Dia das Mães, demonstre todo o seu amor com um presente especial. Compre e concorra a uma linda cesta de brindes que será sorteada no Dia das Mães. Loja Charmosa, sua loja em Januária, na Avenida Itapiraçaba, 80, Centro. Olá, aqui é o deputado Gil Pereira. Mãe, é presença que acolhe, braço que aconchega, amor que edifica. Mãe, exemplo que molda, força que nos encoraja, um coração que ama e compreende. A você, mãe, minha justa e merecida homenagem. Meu carinho, respeito e gratidão. Parabéns. Feliz Dia das Mães. Criança esperta, vive com a vida. Criança feliz tem que ter roupa bonita. Tem que estar na moda, tem que ser pra frente. Mamãe que é exigente, vem comprar com a gente. Com atendimento, melhor prazo da cidade. Mais opção, a melhor loja da cidade. As melhores marcas em roupas infantis. Com a moda do cantinho, criança mais feliz. Cantinho. Cantinho da Cegonha, porque vestir bem é abraçar com amor. Januária, São Francisco e Brasília de Minas. Mãe é cuidado, força e amor em cada detalhe da vida, desde os primeiros passos até a vida adulta. Cada momento carrega a dedicação de quem sempre esteve presente e a Super N está junto em cada fase. Está no conforto das roupas, trazendo leveza ao dia a dia, no trabalho e no cuidado com a saúde. E no lar? Ah, no lar. Traz aconchego em itens que acolhem, aquecem e transformam cada ambiente em carinho. Neste Dia das Mães, celebre quem sempre cuidou de tudo com amor. Retribua com carinho, aconchego e beleza. A Super N agradece por fazer parte dessa história. Deseja um lindo e feliz Mês das Mães. Super N Magazine, aberta de segunda a sexta até as 19 horas. E neste sábado, véspera do Dia das Mães, até as 18 horas. Mês das Mães, Mega Móveis, tá acabando tudo! São os últimos dias do mês! Oportunidade única! Garanta já o presentão da sua mãe! Tem Smart TV de 32 polegadas por 10 de R$124,90. Já a geladeira Consol de duas portas é só 10 de R$224,90. Fritadeira Mondial da Grande fica 10 de R$44,90. E a cozinha Itatiaia completa com balcão é só 10 de R$124,90. Venha logo, é o Dia das Mães na Mega Móveis. Lembrancinha não, sua mãe merece um presentão, Mega Móveis. Vem, o presente tá aqui, para deixar sua mãe mega feliz. Vem, pra Mega Móveis, vem. Pra Mega Móveis, vem. Simbora, vem correndo e compra o presente da sua mãe. Yeah! Atenção, você que está construindo ou reformando, fale com quem entende do assunto. Na Alquimim Tintas, você encontra as condições que cabem no seu bolso, pagamento facilitado, entregue em toda a região, além do atendimento diferenciado. Além das tintas com os melhores preços, a Alquimim tem pisos, porcelanatos, linha elétrica e hidráulica. Tudo que é de melhor para sua obra. Está todo mundo indo para Alquimim. Você não pode perder essa oportunidade. Corre para lá você também. Alquimim Tintas, Rua Coronel Serrão, 223, Januária. Alquimim Tintas. Doutora Carla Calvete Viana, ginecologia integrativa, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar através das terapias hormonais e de reposição de nutrientes, tratamentos da menopausa, endometriose e agora tratamento para emagrecimento. A clínica da doutora Carla Calvete Viana conta também com a clínica de vacinação Imunize. Vacinas para todas as idades, recém-nascidos, crianças, maiores, adolescentes, adultos e idosos. Doutora Carla Calvete Viana e clínica de vacinação Imunize. Avenida Itapiraçaba, em frente ao Hospital Municipal. Telefones 3621-6617 ou 99213-0706. Chegou novidade em Januária. Agora ficou ainda mais fácil garantir seu gás de cozinha com economia. Na Drogaria Minas Brasil, você compra o Vale Gás Ultra Gás com preço promocional e usa quando precisar. Comprou hoje? Pode resgatar amanhã, mês que vem ou em até 3 meses. Sem preocupação, sem pressa e sempre economizando. Aproveite essa facilidade e passe já na Drogaria Minas Brasil para garantir o seu Vale Gás. Drogaria Minas Brasil. Cuidando de você e do seu bolso. Rua Padre Henrique, 151, Centro. Fone 3621-5990. Minas Brasil. Droga Rede Del Rey, sempre pensando em você. Oferece excelentes preços em suplementos, além de uma ampla variedade de produtos de perfumaria e linha ortopédica. Faça-nos uma visita e confira. Será um prazer recebê-lo. Droga Rede Del Rey, em Januária, na Rua Coronel Serrão, em frente à Hemodiálise. Telefones 999-560234 ou 0800-038-2432. Droga Rede, com você em todos os momentos. Alô, Januário e região. Quer voltar a sorrir com confiança? Na clínica Oral Jan, seu sorriso recebe cuidado de verdade. Dei chance pra meu coração sentir emoção. Declarei meus sentimentos, vivi a paixão. Mostrei meu lindo sorriso pro meu amor. Implante é Oral Jan, aparelho é Oral Jan. Um sorriso desse fica fácil conquistar o coração. Implante é Oral Jan, aparelho é Oral Jan. Com este sorriso eu me sinto no céu. Precisou de dentista? Corre pra Oral Jan. Atendimento de qualidade com condições que cabem no bolso. Agende pelo WhatsApp 38 99 47 97 73 e vem pra Oral Jan. Alternativa FM. É só ligar pra se divertir. Se liga aqui na Alternativa. Agora são 10 horas e 19 minutos. Eu tenho aquele recadinho pra vocês lá da Casa do Milho e Sementes do Dede. Estou informando aqui, gente. Tem promoção. Corre pra poder aproveitar, hein? Ração pro seu cavalo comelaço, R$ 99,90. Sal bovino, R$ 19,90. Tem ração Vitacão, 15 quilos, saindo a R$ 54,90. Mineral Bovinutri, 160. Fósforo, R$ 99,90. Soja Cargill, R$ 159,90. Vacina contra parvovirose, sinomose, R$ 14,90. Nacional. Ofertas válidas para o pagamento no dinheiro ou Pix, Casa do Milho e Sementes, variedade em rações, minerais, telas, arames e medicamentos para o seu animal. Avenida Cônego Ramiro Leite, na parte alta aqui de Januária, próximo ao supermercado Bom Preto. Liga no trabalho, em casa, carro, tudo, todo mundo liga Alternativa FM. E olha aí, gente, nós estamos aqui com o Estúdio Móvel da Alternativa FM apresentando o nosso Alternativa Show diretamente da inauguração da Aveloz. Uma loja que chegou aqui em Januária para revolucionar o mercado de motos. Você gosta de motos? Ou está precisando de uma? Passa aqui na Aveloz, gente. Tem vários modelos com aquele precinho e condições de pagamento para vocês. A espera acabou, a Aveloz chegou com tudo aqui na nossa cidade, trazendo muita economia, estilo e alta liberdade para vocês. Você que ama moto ou precisa de uma por economia, por praticidade, corre pra cá, pra Veloz. Se você quer fugir do posto de combustível e rodar com o que há de mais moderno, a sua moto nova tá aqui, gente. A sua 0KM tá aqui esperando por você. São 3 modelos exclusivaços aqui pra vocês. A Z1, a queridinha da economia. É muito perfeita pro dia a dia, gente. Tem aquele painel digital, entrada USB, que é um grande diferencial

Quer ter sorte o ano inteiro? Vem pro Marte Minas, uai. A cada R$200 em compras, você concorre a um carro zero todo mês. E a vales compras de R$500 todos os dias. Açúcar Delto Coruripe, 5 quilos, 11,98. Leite Longa Vida Piracanjuba litro, exceto especiais, 4,78. Maionese Hellmann's, 657 gramas, 9,80. Nesta promoção, 500 gramas, sai a 7,46. Coxinha da Asa Super Frango congelada, quilo, 9,98. Marte Minas, aqui, só compra dá sorte. Eu comecei como mesário em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Quer grana, tá na mão. A Creditiva te oferece a solução. Aposentados do INSS, funcionários públicos, trabalhadores CLT. A Creditiva vai te ajudar. Temos empréstimo consignado com a menor taxa e liberamos até para quem não tem margem. Em Januária, procure a Creditiva na rua Cesário Alvim, número 9 no centro, ao lado do Itaú. Fone WhatsApp 99924-2884. O combustível que o seu veículo precisa está no Posto VIP. Combustível com a qualidade Shell. Troca de óleo, agilidade e precisão com o melhor atendimento da cidade. Atendemos todos os dias das 5h30 até a meia-noite. Posto VIP. Rua Coronel Serrão, 629 Centro, Januária. 3621-1093. Neste Dia das Mães, escolha um presente que fale por você. Na Marco Joias, cada peça carrega mais do que beleza, carrega emoção. Joias, semijoias e relógios que representam histórias vividas, cuidado diário e um amor que atravessa o tempo. Tudo em até 10 vezes sem juros ou 15% de desconto à vista. Marco Joias, Rua Padre Henrique, 123, Januária, 38 99 31 8 74 84. Atenção pessoal, tem novidade no ar. A Mercearia Souza e a Distribuidora Souza agora tem mais uma loja pra você. Chegou a Super Gás Brás Souza, sob direção do amigo Carlinhos. Acabou o gás? Faltou água mineral? É só chamar no WhatsApp 991006226 ou 997546657. Entrega rápida, qualidade e confiança de sempre. Rua Londres, 423, Jardim Daniel. Super Gás Brás Souza, a nova loja da família Souza que chegou pra facilitar a sua vida. Bora então falar de qualidade, confiança e ofertas de verdade. Todo dia o supermercado Terra Norte tem. Arroz Codil, pacote com 5 quilos, R$17,80. Arroz Cepé parbolizado, 5 quilos, R$18,90. Tem Fécula Mafio, pacote com 1 quilo, R$6,98. Macarrão Sapor Espaguete, o quilo, R$5,79. Macarrão Instantâneo Nissin, 85 gramas, R$2,59. Supermercado Terra Norte, tudo que você precisa num só lugar. Avenida Cônego Ramiro Leite, número 75. Quando é de coração, é Óticas Diniz. No Dia das Mães, compre óculos de grau e ganhe óculos de sol. É o presente perfeito para quem merece tudo. Tem um estilo que combina, a proteção que acompanha e o carinho que fica para sempre. Comprou óculos de grau, ganhou óculos de sol de presente. Aproveite! De coração, Óticas Diniz. Para ver você feliz. Consulte o regulamento. Óticas Diniz, Januária. Expresse o seu amor. Presenteie a sua mãe com produtos da Zema aqui de Januária. Celulares, TVs, com toda a linha de móveis e eletrodomésticos. E tem mais. Na Zema você conta com espaço exclusivo de confecções e calçados para toda a sua família. Vem pra Zema, pra você, por você, Zema. Opção, pela qualidade, Alternativa FM, 90,7. 10 horas 30 minutos por aqui. Estúdio Móvel da Alternativa FM aqui na inauguração da Veloz Motos. Corre pra cá você também. Vem conhecer as motos, as condições de pagamento, faça um simulado, já saia com a sua moto a Veloz. Olha, gente, o pessoal tá todo mundo chegando aqui hoje para conhecer as motos. E olha, vale muito a pena. São três modelos maravilhosos para vocês escolherem. Tem a 125, a Z1-125, gente, essa moto é muito boa. Saindo a R$13.980 para vocês. Tem aquela famosa 50 também, saindo a R$10.980. É a Z1. Tem a Z160, gente, essa é sensacional, muito robusta. E já vem com aquele protetor de carenagem, hein? A Veloz também oferece para vocês peças e assistência técnica. 10h31 por aqui, você vem curtir comigo esse super sucesso João Bosco e Vinícius, Maiara e Maraíza. Fim de noite. Você nunca vai me ver sofrer. Não consegue me fazer chorar. Não vai. E se eu disse pra te convencer que eu nem ligava em te perder, que eu queria tudo terminar. Na primeira noite eu nem liguei. Deu até vontade de dançar. Demais. Eu conheci pessoas que eu gostei. Só no fim da festa eu me lembrei que você não vinha me buscar. No fim da noite que eu não quis você, que eu tinha todo o tempo pra viver, que o meu coração foi despertar. A solidão, eu descobri que nada sei de mim. Eu digo não, mas eu te amo sim. E sem você não sei nem me cuidar.

Fibon foi diferentão, né? Vai chegar. Farmácia do Trabalhador, cuidando de você e da sua família. O melhor atendimento e a entrega mais rápida de Januária. Ligue agora 99805-2008. Vem aí a 17ª edição da FEVASF 2026, a maior feira do agronegócio e agricultura familiar do Vale do São Francisco, de 21 a 24 de maio. Prepare-se para essa imersão em novas tecnologias, troca de experiências e otimização do seu negócio. Todas as noites, shows com artistas regionais, patrocínio Master, Banco do Nordeste e Governo Federal, patrocinadores Tage Energia Solar, Grupo Confiboi, Freitas Carnes, Cordeiro Construagro, JA Saúde Animal e Supermercado JL. Realização: Sindicato dos Produtores Rurais de São Francisco. Olá, aqui é o deputado Gil Pereira. Mãe, é presença que acolhe, braço que aconchega, amor que edifica. Mãe, exemplo que molda, força que nos encoraja, um coração que ama e compreende. A você, mãe, minha justa e merecida homenagem, meu carinho, respeito e gratidão. Parabéns, feliz Dia das Mães. Gorila Celular, assistência técnica, acessórios, troca de telas de celulares a partir de R$150. Troca de capa case mais película 3D, R$30. Na Gorila você troca seu aparelho usado por um novo. Gorila Celular, Francisco Salles ao lado do Banco do Brasil e Cônego Ramiro Leite 400. Atenção, associados do Grupo Abelar. Mais um benefício para você e sua família. Chegou a Abelar Reabilitar, nossa clínica de fisioterapia e pilates. Isso mesmo, com valores exclusivos para associados. Estamos localizados na Rua Professor Manuel Ambrósio, 575 Centro, em frente ao antigo BNB. Venha conhecer e não perca essa oportunidade. Grupo Abelar, a saúde ao alcance de todos. Ligue e agende 38 99256 2222. Na padaria Casa dos Pães, você encontra pães, bolos, tortas, salgados e conveniência, com a melhor qualidade da cidade. Fazemos também hambúrguer artesanal, macarrão na chapa, tapioca recheada, cuscuz e omelete. Venha conferir o nosso kit festa. Casa dos Pães, tem pão quentinho a toda hora. Aceitamos cartões de crédito e débito e atendemos delivery pelo WhatsApp 998-380692. Mãe é cuidado, força e amor em cada detalhe da vida, desde os primeiros passos até a vida adulta. Cada momento carrega a dedicação de quem sempre esteve presente, e a Super N está junto em cada fase. Está no conforto das roupas, trazendo leveza ao dia a dia, no trabalho e no cuidado com a saúde. E no lar. Ah, no lar, traz aconchego em itens que acolhem, aquecem e transformam cada ambiente em carinho. Neste Dia das Mães, celebre quem sempre cuidou de tudo com amor. Retribua com carinho, aconchego e beleza. A Super N agradece por fazer parte dessa história. Deseja um lindo e feliz Mês das Mães. Super N Magazine, aberta de segunda a sexta até às 19 horas. E neste sábado, véspera do Dia das Mães, até às 18 horas. Alternativa, 10h45 por aqui. O Estúdio Móvel da Alternativa FM aqui hoje, na inauguração da Aveloz Motos aqui em Januária. Vou chamar aqui o Torino. Bora falar com o pessoal que está aqui hoje prestigiando a inauguração da loja? Isso. Beleza? Certo. Tô aqui pro lado de fora, aqui no Estúdio Móvel, conversando com as pessoas. Essa inauguração agora, nesse momento, Kelly. Nós estamos... Tô vendo aqui, gente, a loja tá bombando, o Januário em peso compareceu aqui na inauguração. Falando aí, nós vamos ouvir. E isso aqui no só foi realidade por conta da amizade que eu fiz, que aconteceu com a conhecida. Aí, ó. O pessoal vai cortar a fita. E daqui a pouquinho a gente vai estar aqui cobrindo tudo essa festa hoje aqui, né, Kelly? Sim, Alternativa FM acompanhando todo o evento. Grande inauguração da Aveloz, trazendo três modelos maravilhosos de motos aqui para quem ama motos, para quem precisa de praticidade e economia no dia a dia. Bastante moto, graças a Deus. A aceitação está muito grande. Mas é isso aí, vamos tocando. Vamos fazer aqui agora o ato simbólico aqui de cortar a faixa, que é dando início aqui a essa nova caminhada. E tratar esse negócio com muita responsabilidade. Eu sou de Januária, filho dessa terra. Vocês, alguma coisa que não fosse realmente de merecer essa credibilidade. Aqui, uma motocicleta respeitadíssima, é a quinta mais vendida no Brasil hoje. Ela só está no Nordeste, crescendo em Minas agora. Ela, quando tomar conta do mercado, com certeza absoluta, será campeã de venda. Ok? Então vamos lá, cortar a faixa aqui, chega aqui, Altemar. Vem aqui com a gente, vem cá, Kelly, Camila, minha esposa, agradecer também. Nossa Senhora, eu não podia falar, minha esposa, minha companheira. Oi. A pessoa que me apoiou em todos os meus empreendimentos, a gente é marido e mulher e parceiro, parceiro de tudo, minha companheira. Aí, ó, vai ser cortada a faixa agora, nesse momento. Vamos aqui depois para o depositário também. Na verdade, o Breno, neste momento, fazendo ato simbólico, vai cortar ali a faixa, fazer a grande inauguração da Aveloz aqui em Januário, essa loja que veio para inovar mesmo o mercado de motos aqui na nossa região. Perca a hora com a 90,7. Mãe, só existe uma. E promoção de verdade para o Dia das Mães também. Ofertas bem de mãe, lojas bem de casa. Smartphone Samsung Galaxy A07, 128 GB, 4 GB de RAM, tela de 6.7 polegadas, somente R$ 859,90 à vista. Chapinha de cabelo Taif, cerâmica 180 graus por apenas R$ 149,90 à vista. Lavadora de roupa automática Color Mac, 14 quilos, somente R$ 1.759,90 à vista. Dia das Mães, com ofertas bem de mãe. Em Januária, Avenida Cônego Ramiro Leite, no centro. Chegou novidade em Januária. Agora ficou ainda mais fácil garantir seu gás de cozinha com economia. Na Drogaria Minas Brasil, você compra o Vale Gás Ultra Gás com preço promocional e usa quando precisar. Comprou hoje? Pode resgatar amanhã, mês que vem ou em até 3 meses. Sem preocupação, sem pressa e sempre economizando. Aproveite essa facilidade e passe já na Drogaria Minas Brasil para garantir o seu Vale Gás. Drogaria Minas Brasil, cuidando de você e do seu bolso. Rua Padre Henrique, 151, Centro. Fone 3621-5990. Minas Brasil. Atenção, você da região do Riacho da Cruz, Riacho Novo, Jatobá, Agreste, Levinópolis, Catanduva, Parapitanga, Ovo Dema, Fabião, Retiro e Brejal. A Upstart é a provedora de internet que atende toda essa região com qualidade, preços sem surpresas, suporte técnico e conexão estável. Entre em contato no zap 998-29-8126. Vou repetir, 998-29-8126 e faça uma consulta. A Upstart fica no Riacho da Cruz. Ligue agora! Internet de verdade não é só velocidade, é estabilidade e suporte quando você mais precisa. Cansado de promessas? Vem para a Ativanet. Aqui tem planos acessíveis, equipamentos modernos em comodato, instalação grátis e suporte técnico diário. Confira! Na cidade, planos de 20 megas por R$ 59,90, até 1 giga por R$ 149,90. E nas áreas rurais, como Areião, Veredas e Região, planos de 50 megas por R$ 90,00, até 400 megas por R$ 150,00. A internet que não cai é com a Ativa. Mande um WhatsApp para o 389-9929-2171 e saiba mais. Ativa Net, você sempre conectado. Edson do Espetinho, WR Lanches e Judo Tropeiro convidam a todos para o segundo Arraiá da Rua 9, dia 30 de maio, sábado, a partir das 21 horas, na Rua 9, número 61, Residencial São Francisco. Vem dançar forró e se divertir para valer com Anderson Oliver e Joá Silva. Teremos bebidas e comidas típicas e segurança no local. Não perca. Apoio Polícia Militar, Prefeitura de Januária, patrocinadores, Fabim Delivery, Bar e Mercearia Santana, Café Dona Iris, Reginaldo das Cancelas, Fabim da Propaganda, Jos Estética e Laís Designer. O Sicoob Crédito Chapada está comemorando 15 anos e para celebrar lançou a campanha Capital Premiado. É a sua chance de fortalecer seu capital, investir no seu futuro e ainda concorrer a prêmios especiais. Procure uma agência, fale com nossa equipe e participe. Sicoob Crédito Chapada, 15 anos crescendo juntos. Qualidade, confiança e ofertas de verdade todo dia, só o Supermercado Terra Norte tem para você. Arroz Codisul, pacote com 5 quilos, 17,80. Tem arroz Cepé parbolizado, 5 quilos, 18,90. Tecla Mafio, pacote com 1 quilo, saindo a 6,98. Macarrão Sapor Espaguete, pacote com 1 quilo, 5,79. Tem também o macarrão instantâneo Nissin, 85 gramas, 2,59. Supermercado Terra Norte, tudo que você precisa num só lugar. Avenida Cônego Ramiro Leite, número 75. E atenção você, minha amiga dona de casa, você que ama cozinhar. Na hora de preparar aquele almoço caprichado, não se esqueça de dar aquele toque culinário com os produtos Comilão. São mais de 20 anos de tradição, levando pureza, sabor intenso e a máxima qualidade para a sua cozinha. E a grande novidade, o tempero Comilão está agora aqui em Januário e em todo o norte de Minas. Tempero Comilão, pureza, sabor e qualidade na sua cozinha. Quer ouvir rádio de verdade? Ouça Alternativa FM. Só sucesso. Vamos então falar com o Torino, que está lá fora, vai falar com o pessoal que está aqui hoje, prestigiando aí a grande inauguração da Aveloz aqui em Januário. Alô, Torino! Queremos registrar aqui a presença do grupo de motociclistas, né? Cães do Cerrado, aqui de Januário, o pessoal todo presente aqui, também a Camila, né? A Camila é esposa. E ajudando na organização evento. Muito bom o evento, muita gente. E satisfeito, né, Breno? Muito satisfeito. Maravilha, é a presença massiva aqui do pessoal, dos amigos, dos clientes. Estamos fazendo bastante vendas aqui, a aceitação está muito boa. E com certeza, esse êxito é da TV Norte, o apoio da TV Norte, da Rádio Voz. É, mais uma vez quero agradecer, Torino, aí o apoio de vocês. E Januário está precisando disso, né? Novidades, coisas que vem inovar, concorrente e tal, para ver coisa diferente e de qualidade. A pessoa que está ouvindo em casa chega amanhã e fala que ouviu na rádio e tem um descontinho especial. Com certeza. Vamos fazer esse desconto especial aí, quem estiver ouvindo na rádio. Aí vou ter que dar desconto para a população de Januário e região todinha, porque todo mundo ouve a rádio. Deus a Deus. Um abraço, amigo. Você, Kelly. Valeu, Torino. Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar com vocês um pouquinho mais sobre a Aveloz Motos, que está chegando aqui em Januário, revolucionando mesmo, gente. O mercado de motos agora está bem servido, hein? A Aveloz está trazendo aqui 3 modelos de motos exclusiva para vocês, moto robusta, com muita qualidade, oferecendo assistência técnica e manutenção, peças tudo para vocês. Peças 56. Da sua intensidade, ela é a própria metade. Ela é só dela. Ela é só dela. Não é um caminhão de areia, é a praia inteira. Apaixonadamente apaixonante. Um escândalo, um abuso, é um rasante. Mas é só dela. Sabe perdoar, tá preparada pra amar. Mas pra quem não soube cuidar, ela é formada em desprezar. E aprendeu que todo amor pode acabar tão foda quanto antes. Mas seletiva pra segunda chance. Ela é do sol, do mar, coisa rara de encontrar. Tá livre pra recomeçar de novo, de novo. Ela é e sabe ser totalmente independente. Temporada de calor. Aperta o cinto porque agora ela nas suas fórmulas baratas. Não tente mapeá-la. Ela é só dela. Ela é só dela. Perdeu tanto tempo pra tentar se encaixar, quando na verdade precisava se aceitar e ser só ela. Só ela. Sabe perdoar, tá preparada pra amar. Mas pra quem não soube cuidar, ela é formada em desprezar. E aprendeu que todo amor pode acabar tão foda quanto antes. Mas seletiva pra segunda chance. Ela é do sol, do mar, coisa rara de encontrar. Tá livre pra recomeçar de novo e de novo. Ela é e sabe ser totalmente independente. Temporada de aperta o cinto porque agora ela voa, voa, voa. Aperta o cinto porque agora ela voa, voa, voa. Aperta o cinto porque agora ela. Alternativa, alternativa, alternativa. Que não existe razão nas coisas feitas pelo coração, eu já sei. Já dizia Legião, meu bem. Renato Russo estava certo, ele era esperto. E ela entende de signos, ele é perdido total. Ela tem muitos amigos, ele é antissocial. Ela gostou dele sério e ele dela sorrindo. Ela chamou pro rolê e ele diz: tô indo. Nessa vida ele é aluno, ela é a professora. Já estão apelidando os dois de casalzão da... Deixa pra lá, mas essa história tinha que contar. E ela é da bagunça. E ele só quer paz, ela curte Nath Roots, ele ama Racionais. Eu já te falei, pra ser feliz tem vários finais. É tipo Eduardo e Mônica dos dias atuais, é da bagunça. E ele só quer paz, ela curte Nath Roots, ele ama Racionais. Eu já te falei, pra ser feliz tem vários finais. É tipo Eduardo e Mônica dos dias atuais. Ai, ai, ai. E ela entende de signos, ele é perdido total. Ela tem muitos amigos, ele é antissocial. Ela gostou dele sério, ele dela sorrindo. Ela chamou pro rolê, ele diz: tô indo. Nessa vida ele é aluno, ela é a professora. Apelidando os dois de casa, zona. Deixa pra lá, mas essa história tinha que contar. Ei! E ela é da bagunça, e ele só quer paz. Ela curte Nath Roots, ele ama Racionais. Eu já te falei, pra ser feliz tem vários finais. É tipo Eduardo e Mônica dos dias atuais, é da bagunça. E ela curte Nath Roots, ele ama Racionais. Eu já te falei, pra ser feliz tem vários finais. É tipo Eduardo e Mônica dos dias atuais. E quem falou que não podia juntar reggae com rap, sertanejo com pagode, samba rock com trap, tá atrasado. Hoje em dia o mundo vive tudo junto e misturado, é da bagunça. E ele só quer paz, ela curte Nath Roots, ele ama Racionais. Eu já te falei, pra ser feliz tem vários finais. É tipo Eduardo e Mônica dos dias atuais, é da bagunça. E ele só quer paz, ela curte Nath Roots, ele ama Racionais. Eu já te falei, pra ser feliz tem vários finais. É tipo Eduardo e Mônica dos dias atuais. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É tipo Eduardo e Mônica dos dias atuais. Na alternativa, o sucesso da Gabi Fernandes, gente. É Gabi Fernandes cantando esse super som Eduardo e Mônica nos dias atuais. Online com a notícia. Online com a notícia. Alternativa Notícias. E a primeira onda de frio aqui de 2026 começa a avançar pelo Brasil neste final de semana e deve provocar queda acentuada aí nas temperaturas em grande parte do país até a próxima quarta-feira aqui em Minas Gerais. O destaque é para a chegada de uma massa de ar polar que deve derrubar as temperaturas em várias regiões, podendo chegar ao norte de Minas. Em Januária e cidades vizinhas, os moradores devem perceber madrugadas mais frias e aumento da sensação de frio durante o amanhecer nos próximos dias. Alternativa, 11 horas, 3 minutos. A gente volta com mais notícias ao meio-dia. Até lá. Online com a notícia. Online com a notícia. Alternativa Notícia. Estamos apresentando Alternativa é Show. Oferecimento Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Ultra Popular. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. A Ultra Popular é a rede de farmácias do tamanho do Brasil. Com lojas de norte a sul, a Ultra está conectada com cada brasileiro e presente em todos os momentos. Garantimos os menores preços nas melhores marcas, desde genéricos, produtos de perfumaria, linha infantil, cuidados pessoais e muito mais. Visite nossa loja, cobrimos qualquer oferta. Drogaria Ultra Popular, Rua Padre Henrique, esquina do Mercado. E Cônego Ramiro Leite, em frente a Albatroz. Disque entrega 3621-1132 e 99870-1132. Ultra Popular, farmácia mais barata do Brasil. E chegou o fim de semana, seja qual for a sua opção de cardápio, deixa eu dar uma dica aqui para vocês, ó. Dá aquela passadinha lá no supermercado Bom Preço, lá tem tudo que você precisa, tudo para aquele churrasco com os amigos, para o lanche das crianças, tudo para o seu almoço ou jantar com a sua família, além também da grande variedade de bebidas com preços sensacionais e descontos incríveis. Vale muito a pena conferir, supermercado Bom Preço, fazendo mais por você. Avenida Cônego Ramiro Leite, 1205, parte alta aqui da cidade. A qualidade que você precisa. Você cuida de todo mundo, do serviço, da família, das contas. Mas o seu próprio sorriso, esse fica para depois, né? A Oral Center entende. E em maio, abriu condições especiais para você parar de adiar. Em comemoração ao Mês das Mães, selecionamos o melhor em facetas e implantes para você conquistar de vez o sorriso dos seus sonhos. Agende agora a sua avaliação pelo WhatsApp 999-68-3616 ou faça uma visita na Rua Coronel Serrão, 187 Centro, ao lado da Loja Ramos. Oral Center. Está precisando renovar seus óculos? Chegou a hora de cuidar da sua visão com quem entende do assunto. Nas óticas Liz Maria, você encontra óculos de grau de sol com a qualidade que você merece, as melhores marcas e o menor prazo de entrega da região. Aqui nas óticas Liz Maria, seus óculos até 4 graus ficam prontos em apenas 30 minutos. Aqui, confiança e bom atendimento andam juntos e o preço cabe no seu bolso. Venha conferir de perto. Estamos em Montes Claros, Brasília de Minas, São Francisco. Francisco e aqui em Januária, na Rua Padre Henrique, número 48, Centro. Óticas Liz Maria, tudo o que você queria. Comece o dia cuidando de você. O Laboratório Avelar abre às 6 horas da manhã para que os seus exames sejam feitos antes de qualquer compromisso. E pensando em levar ainda mais conforto e agilidade, o Laboratório Avelar vai até você, no conforto da sua casa, realizar a sua coleta. E se você mora na zona rural, o Laboratório Avelar não esqueceu de você. Também realizamos coleta domiciliar na sua comunidade, sítio ou fazenda. Ligue agora 998-84-4744 ou visite-nos na Avenida Itapira Saba, número 300 Centro. E agende os seus exames. Laboratório Avelar, cuidar de você é a nossa prioridade. Precisou de madeira? Conte com a Madeireira Eucalipto Januária. Madeira de eucalipto tratado in natura. Postes para cerca. Mourão para curral. Régua de eucalipto tratado. Arame esfarpado e liso para cercas. Telas em geral. Tábuas de pinos. Telha de fibrocimento. Americana e plan. Padrão de luz. Porta. Portal. Caixa d'água. Tudo com ótimos preços. Procure o Alex e faça o seu orçamento sem compromisso. Madeireira Eucalipto Januária. Ao lado do trevo da saída para o Brejo do Amparo. WhatsApp 389-92 17-51-54. Fazemos entregas em toda a região. Mega liquidação especial de mães é na Zema. Sua mãe merece o melhor presente e você sempre encontra aqui. E você merece o menor preço e o melhor sem pagar juros. Aproveite os melhores presentes selecionados e parcelados em até 10 vezes sem juros. É isso mesmo. Na Zema você encontra refrigeradores, fogões, micro-ondas, lavadoras e muito mais das melhores marcas e parcelados sem juros no cartão. Corra e garanta o presente de quem sempre está de braços abertos para você. Mega liquidação de mães é na Zema. Corra e aproveite. O combustível que o seu veículo precisa está no Posto VIP. Combustível com a qualidade Shell. Troca de óleo, agilidade e precisão com o melhor atendimento da cidade. Atendemos todos os dias das 5h30 até a meia-noite. Posto VIP. Rua Coronel Serrão, 629 Centro, Januária. 3621-1093. Mês das Mães, Mega Móveis, tá acabando tudo! São os últimos dias do mês! Oportunidade única! Garanta já o presentão da sua mãe! Tem Smart TV de 32 polegadas por 10 de 124! Além do atendimento diferenciado! Além das tintas com os melhores preços, Alckmin tem pisos, porcelanatos, linha elétrica e hidráulica! Tudo que é de melhor pra sua obra! Está todo mundo indo pra Alckmin! Você não pode perder essa oportunidade! Corre pra lá você também! Alckmin Tintas, Rua Coronel Serrano, 223 Januária, Alckmin Tintas. A Drogaria Madureira de Cônego Marinho informa que é Drogaria Madureira Popular. Leve sua receita médica, identidade, CPF e retire de graça seus medicamentos para diabetes, hipertensão e asma. Agora também com fraldas geriátricas e absorventes do programa Dignidade Menstrual. Além disso, oferecemos uma ampla variedade em perfumarias, brinquedos e presentes. Ligue e peça seus medicamentos pelo telefone ou WhatsApp 998-64-7843. Drogaria Madureira de Cônego Marinho, na Praça São Vicente de Paulo Centro. Pessoal, alguém aí tem tarifa social na conta de luz? Eu tenho. Eu não. Como é que faz pra ter? Vamos lá. Se você está inscrita no Cade Único ou BPC e ainda não recebe o benefício, pode ter até 100% de desconto na energia consumida. Tarifa social de energia elétrica. Saiba como solicitar o cadastro no site cemig.com.br/tarifa social. CEMIG, Governo de Minas. Aqui, o trem prospera. Tá na alternativa! Tá bom demais! Confira a hora aqui na alternativa, 11 em 11 por aqui. E olha, gente, hoje nós estamos na inauguração da Aveloz, estúdio móvel da Alternativa FM, fazendo a programação ao vivo aqui da Coronel Serrão, né? É isso, na Coronel Serrão, na inauguração da Aveloz Motos, essa loja que está trazendo muita inovação aqui para Januária, para o mercado de motos. Trazendo grandes motos, três modelos exclusivos aqui para vocês escolherem. Cores lindas e maravilhosas. Motos, gente, com tecnologia. Oferece tudo para você. Motos robustas. Tem motos aqui, gente, ó, a partir de R$ 10.980. É a sua chance de sair de moto 0 km aqui hoje, hein? A cidade que a gente ama acaba de ganhar um novo jeito de rodar, que é o quê, gente? A Aveloz. A Aveloz chegou aqui em Januária trazendo o que há de mais moderno em economia e design também. Chega de gastar rios de dinheiro com combustível, agora você pode ter a sua moto zero com a melhor tecnologia do mercado. Venha conhecer as estrelas aqui da loja, gente. A econômica e prática AZ1, perfeita para o corre do dia a dia, estilosa e confortável também. A AZ125 Alpha é semiautomática, muito econômica para você. Agora você quer uma coisa mais robusta? A gente tem também aqui, ó, a potente AZ160 Extreme. Para quem não abre mão de uma aventura, é tipo um trail, gente. Aquela moto bonita, robusta, já vem com aquele acessório que a gente precisa sempre comprar, né? Que é aquele protetor de carenagem. E não é qualquer protetor não, gente, é dos bons mesmo. Já vem com a moto, olha que tudo. Venha visitar a loja, já saia com a sua moto Aveloz hoje mesmo. Passa aqui na loja, hoje aqui recebendo várias pessoas da cidade, os amigos... As pessoas que amam moto, tem também aqui o pessoal do Motoclube, fãs do Cerrado, o pessoal aqui de Januária. Muita gente passando por aqui hoje, olha, passe você também, vem fazer o seu simulado, faça a sua simulação, dá uma observada aí nas condições de pagamento. Muito melhor você sair com uma 0 km do que você comprar uma usada aí no mercado, né? E olha, é 0 km com preço de usadas, hein? 11h14 por aqui. Para animar a situação, né? Grupo Menos é Mais, Simone Mendes, Pedro Pecado. Com um convite quente, você é uma comprometida que me liga e eu sou solteiro que atende. Depois que o som acerta no chão, eu faço me chamar de tentação. Como se eu fosse o culpado do que você faz com seu namorado. Como se eu que tivesse alguém. Meu beijo não tá enganando ninguém. Jogando erro contra erro. O seu é bem maior pro meu. Da vida cê não tira ele. Da cama cê não tira ele. Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o pé do pecado. Eu sou apenas o pé do pecado. Jogando erro contra erro. O seu é bem maior. Esqueça, pagode de primeira, daquele jeito. Se precisar de nós é só, tá tudo certo. Tamo junto. Vai, bebê! Como se eu fosse a culpada do que você faz com essa namorada. Como se eu que tivesse alguém mais diferente de você. Meu beijo não tá enganado. Vamos! Sacando erro contra ele. Sou apenas o pecado. Eu sou apenas o pecado.

Olha, o implante é um dos procedimentos mais seguros da odontologia. Por exemplo, se você faz um tratamento de canal, de cada 100, você tem uma possibilidade de 30 deles ter algum dano ou voltar a doer, isso pode acontecer. No caso do implante, de cada 100 implantes realizados, 98 dão certo. Isso significa que praticamente todo implante que você coloca vai dar certo. Aqui na Implant Life a gente tem um diferencial, que caso ocorra um raríssimo caso de perda de implante, os nossos implantes todos têm garantia. Então, até em caso de perda, você repete sem pagar nem um centavo a mais, que é um caso extremamente raro. Mas aqui você tem garantia de todos os seus implantes. Então venha para a Implant Life que eu tenho certeza que você vai conseguir realizar o sonho do implante dentário. Implant Life, referência em implantes, em Januária, ao lado do supermercado Pague Pouco. WhatsApp 991321318. Mãe é cuidado, força e amor em cada detalhe da vida, desde os primeiros passos até a vida adulta. Cada momento carrega a dedicação de quem sempre esteve presente e a Super N está junto em cada fase. Está no conforto das roupas, trazendo leveza ao dia a dia, no trabalho e no cuidado com a saúde. E no lar. Ah, no lar. Traz aconchego em itens que acolhem, aquecem e transformam cada ambiente em carinho. Neste Dia das Mães, celebre quem sempre cuidou de tudo com amor. Retribua com carinho, aconchego e beleza. A Super N agradece por fazer parte dessa história. Deseja um lindo e feliz Mês das Mães. Super N Magazine, aberta de segunda a sexta até às 19 horas. E neste sábado, véspera do Dia das Mães, até às 18 horas. A médica reumatologista doutora Vitória Dal Moro, especialista em dores articulares, atende no seu... Cortar ela nada, jogar outra no tempo, você tirar de cima, botar outra e botar outra, você quer outra de baixo. Gota, rinite, fibromialgia e osteoporose. Agende sua consulta em Januária pelos telefones 3621 1362 ou 99985-2155. Rua Professor Manuel Ambrosio 551, em Montes Claros 3214-2222 ou 99165-1994. No edifício Medical Center, sala 1603. Doutora Vitória Dal Moro, reumatologia ao alcance das suas mãos. Oi, minha gente boa das comunidades de Formosa, Tatuí, Umburana, Marreca, Sítio Noivo, Barreto Alegre, Nova Odessa, Bom Jantar, Vila Pondoi, presta atenção nessa novidade, meu filho. A Ativa Net pediu pra falar pra vocês que já tá atendendo nessas comunidades, viu? A internet é 100% fibra ótica, com qualidade de sinal do jeito que a nossa gente merece. Vai, Severino, então não perde tempo, não, meu povo. Liga agora e peça já sua instalação nos telefones 99893-2720 ou 99929-2171. Ativa Net, conectando você da zona rural com o mundo. Mãe, só existe uma. E promoção de verdade para o Dia das Mães também. Ofertas bem de mãe, lojas bem de casa. Sanduicheira Grill Multilaser 750 watts, somente R$ 79,90 à vista. Liquidificador Mondial 3 velocidades, 500 watts por apenas R$ 119,90 à vista. Lavadora de roupas semiautomática Libel 20,5 kg, somente R$ 499,90 à vista. Dia das Mães, com ofertas bem de mãe, bem de casa. Em Januária, Avenida Cônego Ramiro Leite no centro. 28. Quem compara, compra. A rede de óticas Sena conta com uma enorme variedade de produtos de alta qualidade, com preços que cabem no seu bolso. Venha e confira. A Ótica Sena de Januária está em novo endereço, na rua Padre Henrique 189, ao lado do Sestão da Economia, cobrindo qualquer oferta da região. Óculos de grau e solares, garantia e lentes de fácil adaptação. Dividindo suas compras em 10 vezes no cartão de crédito e à vista garantimos o maior desconto. Ótica Sena, novo endereço, rua Padre Henrique, ao lado do Sestão, 38 99735 3787. Clínica Oftalmológica Luciano Nasser traz uma super novidade para você e o seu filho. A clínica trouxe um médico especializado no atendimento de crianças. Isso mesmo, o Dr. Ronaldo Galupo agora faz parte da Clínica Luciano Nasser. Estamos prontos para atender seu filho e cuidar dele com todo carinho. Agende a sua consulta. Para nós, é uma honra ter você como cliente. Rua Cônego Marinho, 140 Januária. Fone 38-3221-3222 ou WhatsApp 98803-9282. Clínica Consultas Já. Consultas e exames que todos podem pagar. Atenção, mamães e papais de Januário e região. O médico pediatra Dr. Daniel Andrada agora atende em consultório particular, somente na Clínica Consultas Já, com diversas consultas semanais, atendimento atento e acolhedor para cuidar da saúde e do desenvolvimento do seu filho. Marque uma consulta e proteja o bem-estar de suas crianças pelo telefone e WhatsApp 3621-4011. Clínica Consulta Já. Rua Coronel Serrão, 269, Centro, Januária. Clínica Consultas Já. Meu amigo produtor rural, você aí do campo, a Agronunes e a Casa da Lavoura são representantes diretos da Matsuda. A Matsuda é uma das maiores empresas no ramo de nutrição animal e você pode comprar com preços direto da fábrica, adquirindo diretamente na loja Agronunes ou Casa da Lavoura. E na Agronunes e Casa da Lavoura você também encontra medicamentos, vacinas, adubos, minerais, tem lambe-lambe, sal branco, tudo para irrigação e muito mais, podendo parcelar em até 12 vezes no cartão. Casa da Lavoura, no quarteirão do mercado, 3621-2727. Agronunes Cônego Ramiro Leite, 3621-2737, aqui em Januário. Você está construindo ou reformando? A JM Vidros e Marmoraria tem tudo o que você precisa em um só lugar. Trabalhamos com marmoraria em geral, vidros temperados, esquadrias em alumínio, todos em geral, placas em ACM e lona, forro PVC. Peça agora o seu orçamento. 38-3513-0606, 389-9823-3243. Avenida Cônego Ramiro Leite, 2005, Jardim Daniel, aqui em Januária, em frente à Constru Nascimento. JM Vidros e Marmoraria, criando o que precisa. E a Casa do Milho e Sementes do Ded está informando aqui que está com super promoção. Confere comigo. Ração para o cavalo com melaço saindo a R$ 99,90. Sal bovino R$ 19,90. Tem também ração Vitacão 15 quilos R$ 54,90. Mineral Bovinutri 160 fósforo R$ 99,90. Soja Cargill R$ 159,90. Vacina contra parvovirose, sinomose, somente R$ 14,90 nacional. Ofertas válidas para o pagamento no dinheiro Pix, Casa do Milho e Sementes, variedade em rações, minerais, telas, arames e medicamentos para o seu animal. Avenida Cônego Ramiro Leite, na parte alta de Januária, próximo ao supermercado Bom Preço. Agora também falar da Arcel. Olha aí, pessoal, atenção você que é cliente, amigo do pessoal lá da Arcel Peças, assistência técnica autorizada dos produtos Estil, está informando aqui para vocês que está em novo endereço. Na rua Alfredo Magalhães, em frente à rodoviária, ao lado do Josimar Veículos. A Arcel Peças está pronta para receber você com mais conforto, atenção e qualidade no atendimento como você merece. Venha fazer aquela visita. Arcel Peças, rua Alfredo Magalhães, número 15, em frente à rodoviária. WhatsApp 988-51-4022 ou 999-89-4022. Na Alternativa FM, a música não para. Canta comigo, Brasil, assim, ó. Eu quis secar meu coração com arame farpado pra manter ele a salvo. Esse seu jeito garanhão que já sabe os atalhos, ia ganhar ele fácil. Mas eu não aguentei um mês de pressão, desfile na rua, pegada na mão. Postei foto, caramba, com beijinho e textão. Seu beijo tem asa, não tem paraquedas. Eu voei tão alto, nem lembrei da queda. Hoje eu vou beber pra esquecer. Eu só quero uísque vagabundo igual a você, que vem com a dor de cabeça junto. Acabou os homens que prestam. Só quero uísque vagabundo igual a você, que vem com a dor de cabeça junto. Acabou as mulher que presta no mundo. Vem comigo, Brasília.

1998. Fone 3621-2367 ou 998-47-2367. Atenção, pecuarista! 16 de maio, meio-dia, em Montes Claros, no recinto da Ruralpel. 17º leilão, Elo do Norte. 50 touros Nelore, PO de reprodução. Frete grátis para até 400 quilômetros. Realização, Nicola Costa Júnior, José Afonso Macedo. E convidados, 38-99817-2025. 38-99817-2025. Atenção pessoal, tem novidade no ar. A Mercearia Souza e a Distribuidora Souza agora tem mais uma loja pra você. Chegou a Super Gás Brás Souza, sob direção do amigo Carlinhos. Acabou o gás? Faltou água mineral? É só chamar no WhatsApp 991006226 ou 997546657. Entrega rápida, qualidade e confiança de sempre. Rua Londres 423, Jardim Daniel. Super Gás Brás Souza, a nova loja da família Souza que chegou pra facilitar a sua vida. O médico hematologista Dr. Guilherme Freire, especialista em doenças do sangue, como anemias, alterações nas plaquetas, tromboses, sangramentos, investigação de câncer no sangue e aumento da ferritina, continua atendendo em seu consultório em Januária, na rua Professor Manuel Ambrosio 551, em frente ao antigo BNB Clube. Agendamentos pelos telefones 3621-1362 ou 999-85-2155. Doutor Guilherme Freire, médico hematologista em Januária e região. Quem é cliente Conecte Mais ganha Wi-Fi gratuito em espaços públicos. É isso mesmo. Agora você se conecta gratuitamente nas praças Getúlio Vargas, Tiradentes, Castilho, Lagoa do Velho Chico e no Cais. Para conectar é simples. Entre em contato com os canais de atendimento ao cliente e solicite o seu usuário e senha. E navegue com total segurança nos locais públicos. Mas isto é somente para clientes. Agora a internet da sua casa acompanha você pela cidade. Conecte Mais, conectando você em todo lugar. Alô, Januário e região, já garantiu o presente da sua mãe? Corre pra Super N Magazine. Aqui temos variedade, conforto e qualidade pra toda a família. Lindas roupas e calçados, cama, mesa e banho, uniformes escolares e produtos com ótimas promoções. E atenção, já estamos recebendo a nova coleção de inverno, com estilosos conjuntos, blusas, jaquetas, mantas e cobertores bem quentinhos pra você se preparar. Comprando na Super N Magazine, à vista ou a prazo, você participa do super sorteio de Dia das Mães, podendo ganhar uma recheada cesta e um lindo relógio. Venha para Super N Magazine. Aqui você é mais que cliente, é da família. Estamos abertos até as 19 horas e sábado até as 14 horas. Tá na alternativa! Tá bom demais! Confira a hora aqui na Alternativa, 11h44, no Estúdio Móvel da Alternativa hoje, tá aqui, gente, na grande inauguração da Aveloz Motos. O sabadão começou com tudo e a Alternativa FM e está com o nosso estúdio móvel montado aqui na grande inauguração da Aveloz. Se você quer ver de perto as motos, que são o assunto do momento, o lugar é aqui. E nós estamos aqui com o Gilberto. Gilberto França é mecânico e ele sabe tudo da Aveloz, né Gilberto? Então, para você que quer adquirir produto, gente, o Gilberto entende de toda a mecânica da moto e ele vai falar para a gente aqui sobre exatamente a mecânica, sobre a robustez das motos da Aveloz. Então, eu estive na fábrica lá, né? Breno me convidou aí para assumir a parte de assistência técnica da Veloz. E a gente fez toda a montagem, o processo de montagem da turma. São excelentes, né? Primeira qualidade, entrar ficha de pode era a oportunidade. Então, Gilberto, o serviço de mecânica assim, da moto, o que for necessário, vai ser feito com você? Exatamente. Na sua loja, né? Venda, peça não vai faltar, a gente tem que ter. Claro, também. Tudo a entrega, né? Tudo a ponto de entrega, não vai faltar nada. Então a moto é de confiança, quem quiser adquirir a Veloz, está tudo certo. Não, a gente viu que a aceitação está gigante aqui na nossa região, né? Norte e Minas inteiro. Agora, né? Aqui no Norte, né? Que ela já vem do Norte e vendendo muito, bastante. E com certeza que do Norte ela vai aceitar também, né? Então tá aprovada. A mecânica da Aveloz tá aprovadíssima. Aprovadíssima.

8203 ou 99201 1359. Qualidade, confiança e ofertas de verdade todo dia, só o supermercado Terra Norte tem pra gente. Olha, biscoito Tetian, 2 quilos, saindo por apenas R$14,99. Tem biscoito Tux, 100 gramas, salpete, R$1,69. Refrigerante Nick, 2 litros, R$3,99. Creme para cabelo Canechon, 1 quilo, R$9,99. Tem sabonete Flor de Pio, 85 gramas, R$1,69. Supermercado Terra Norte. Tudo que você precisa num só lugar. Avenida Cônego Ramiro Leite, número 75. Vamos cantar Não Quero Te Perder? Uma das músicas que eu mais gosto da vida inteira. Vamos embora, Judiano! Vai! Aô! Cleide Camargo! Olha o coração, olha a fígado, amigo! Eu juro que eu não quero mais o sonho que ficou pra trás, das vezes que tentei trocar você. Eu não sabia mais de mim, iria terminar assim, nós dois sentindo medo de sofrer, medo de sofrer. Eu não quero mais lembrar desse desejo que me afasta de você. Seu amor vai me livrar dessa mentira que eu preciso esquecer. Por favor, não deixe eu me afastar da sua vida. Na solidão a gente pode enlouquecer. No final da estrada deve haver uma saída, onde eu não seja só um erro pra você. Não quero te perder. Barulho que eu quero ver. 11h54 aqui na alternativa, gente. A Veloz é completíssima. Trouxe toda a informação para vocês aqui. Vocês podem vir, pode confiar nas motos. Olha só, nós estamos aqui com o Ivael Ferraz. Ivael está representando aqui a Veloz, ele que sabe tudo da marca. Fala pra gente, Ivael. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui nessa cidade Januária. Que sol, hein? Que clima, que momento estar aqui com vocês também. É, a Veloz é essa marca nacional com mais de 18 anos de mercado e chega aqui em mais uma cidade do norte de Minas trazendo os nossos modelos. A Veloz é genuinamente nordestina, uma marca que vem ganhando aí o Brasil aos poucos e chega em Minas com muita força. É um prazer estar aqui hoje com vocês, passando essas informações. E a gente tem aí, até o final de 2026, mais dois modelos chegando. A 170 Bravo, a Moto Street, que vem aí para atender esse público, a galera que gosta de andar nas ruas com velocidade, praticidade. O nosso quadriciclo. Então, em 2026, ainda promete aqui com produtos a veloz para vocês. A gente já está impressionado com três modelos. Aí você vem falando que vai trazer mais dois. Isso. É uma moto pensada para o brasileiro, né? A Veloz tem essa característica de entender a necessidade do brasileiro, da mulher brasileira, da dona do carro.